Hello, hello, hello! Está começando Batendo Cabelo com Rod Saulete, seu podcast sobre arte drag, comunidade LGBT, cultura pop e muito mais. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto que tem causado muita polêmica nos últimos tempos, que é o coaching. Muita gente tem participado desse processo para poder alçar voos maiores em suas carreiras, porém tem se envolvido com profissionais nem sempre qualificados para o que a pessoa almeja para si. E por conta disso tem surgido muitos profissionais com propostas bem duvidosas sobre o que elas apresentam, e por isso que nós convidamos hoje para participar aqui conosco a Layla Ramos, que é uma terapeuta que trabalha também com coach e vai nos explicar um pouco do que se trata esse processo e também como que a gente pode perceber quando um profissional é charlatão, quando um profissional é sério, e que o coaching é uma ferramenta boa para quem quer mudar ou até mesmo melhorar a forma com que ela atua na sua área, mas para isso é preciso que essa pessoa esteja empenhada nesse processo, mas que ela encontre um profissional bom o suficiente para poder ajudá-la nesse caminho. Então hoje estamos aí com a Layla e ela vai se apresentar para vocês agora. Como o Saul disse, eu sou a Layla Ramos, eu sou psicóloga, especialista em escola e educação e tenho formação em coach também. Eu trabalho com jovens, início de carreira e adultos também, e faço aí alguns processos de coaching desde que eu fiz a formação. Venho estudando um pouco, participo de alguns grupos também de discussões com psicólogos e coaches, e tô aqui hoje pra gente conversar um pouco, desmistificar aí o que é coaching, o que não é, e falar um pouco aí dessa popularização do coaching também pra gente entender melhor e que as pessoas consigam procurar processos sérios e profissionais qualificados aí pro trabalho que elas pretendem desenvolver. Então, vamos começar com o básico. Explica pra gente, Layla, o que é o coaching? Se ele surgiu por alguma necessidade que pessoas viram pra esse tipo de profissional. Infelizmente, né, a gente sabe que hoje em dia coach acabou virando algum tipo de mantra pra pessoas que às vezes não dão certo na carreira e resolvem sair aconselhando os outros. E a gente sabe que não é muito bem por aí. Se você quer se dar bem no que você está atuando, procure um profissional qualificado. Conte pra gente um pouco aí como que surgiu o coach e qual era o seu objetivo inicial pra isso. A gente tem muitas escolas no Brasil que certificam as pessoas como coach. A escola onde eu me formei e que eu comecei a estudar, a metodologia veio dos Estados Unidos, um cara que chama Tim Galloway, que ele era um coach mesmo, treinador, como a tradução do inglês, com tênis, e ele usou algumas estratégias para fazer com que os alunos dele desenvolvessem melhor desempenho no esporte. E aí, na época, muitos empresários, né, e gente aí do mundo corporativo, que eram alunos dele, começaram a entender que talvez se levassem essas estratégias para o mundo corporativo, que isso poderia ajudar também no alcance de metas e resultados corporativos no mundo do trabalho. E aí, isso foi por volta de 1970, que eu ouvi dizer, pelo caminho aí que eu fui estudando, em 2000 ele vem pro Brasil. Só que aí a gente tem que desmistificar o que é coach e o que é coaching com ING dos Estados Unidos, porque o coaching, na verdade, se desenvolveu e se tornou um processo de alcance de metas e de maximização de performance, né? Ou seja, melhora da produtividade e do alcance de resultados, objetivos e metas. E isso começou mesmo no campo profissional, no ambiente executivo. Foi popularizando, eu acho que a coisa foi desenvolvendo, e aí começaram a trazer isso mesmo pro campo pessoal, o que é o que eles chamam hoje de life coaching. E aí a coisa tomou uma proporção tão grande que hoje em dia existe coach pra tudo. Existe coaching pra treinamento mesmo, assim, de emagrecimento, pra parar de fumar, e até já vi alguns casos, assim, até pra coaching pra cachorro, assim. Então a gente precisa entender que o coaching, ele não é um processo terapêutico de forma alguma. Existe uma grande briga aí do Conselho de Psicologia com os coaches aí, com as escolas de coaching, e a gente precisa fazer essa desconstrução, porque o trabalho do psicólogo não é um trabalho de coaching e vice-versa, são duas coisas distintas e separadas, né? E aí começou dessa forma, começou pelo coaching executivo para o desenvolvimento mesmo aí de melhora de performance, trazer mais eficácia e rapidez para os processos empresariais. É possível a gente trazer isso para uma ótica de ordem pessoal, mas o que eu acredito e que eu vejo é que é possível desde quando não haja um sofrimento e isso não misture com mesmo com a nossa saúde mental e com o processo terapêutico. são campos completamente diferentes. A psicologia é ciência, é do campo da saúde, uma coisa que o coaching não é. Mas o coaching, ele pode ser, sim, muito eficaz e muito eficiente, se aplicado da forma certa, com as ferramentas certas e pelo profissional que está preparado para isso. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que desenvolver aqui na nossa conversa. E quando o coaching começou, Laila, foi pelas mãos de um psicólogo? Porque o que eu vejo é que normalmente os profissionais sérios de coaching têm alguma formação nessa ciência da psicologia. Hoje em dia parece que a maioria dessas pessoas que fazem coaching não tem sequer uma formação profissional específica para esse tipo de atuação. Para ser coach, você não precisa ser psicólogo, né? Essa é a grande discussão, assim. Coaching, ele não é um processo que vem da psicologia, não é um processo terapêutico. Ele é um processo mesmo que segue aí ferramentas de performance, de desenvolvimento de competências, que vem desse campo aí corporativo, não é psicologia. Existem pessoas hoje que falam que o coaching, ele trata trauma, que ele vai tratar um sofrimento, que ele vai tratar coisas que são da ordem da psicologia, por isso existe essa discussão. Mas coaching não é psicologia. Claro, existem pessoas que são psicólogos, como eu sou, e que fizeram a formação de coaching. Então, para você ser coaching no Brasil hoje, você precisa passar por uma formação, uma escola séria que tem uma certificação, que vai te dar uma certificação, que vai te ensinar esse processo e essas ferramentas e que ensina principalmente que coaching não é processo terapêutico, que coaching não tem a ver com psicologia. São coisas distintas. A formação, ela vem de uma escola que vai te dar certificação em coaching. Você faz uma faculdade, tira o diploma de psicologia e dentro da faculdade de psicologia você aprende o processo de coaching, a metodologia. Não é isso, tá? Quando você fala que a pessoa vai ter essa formação específica para coaching, fico pensando da onde, por exemplo, que surgem esses coaching quântico, coaching oncológico. Eu já vi coaching, né, pra tratar câncer. Ia ser uma coisa muito surreal. Eu acho que quando começou a surgir esses absurdos, que as pessoas começaram a ficar preocupadas e a ridicularizar o que é o coaching. Porque se você tem uma pessoa ali que tá preparando um profissional pra se dar melhor na área dele, e de repente aparece um coach pra tratar câncer, meio que distorce muito o objetivo do coaching. E essas pessoas que vêm tratando desses assuntos meio que absurdos de coaching, elas meio que surgem do nada, assim? Ou você sabe se existe alguma tendência para esse surgimento de coaches para qualquer tipo de assunto, qualquer área, qualquer tipo de problema ou desafio que as pessoas costumam ter normalmente? Então, o que eu vejo, assim, uma coisa que me chamou a atenção é que, assim, quando a coisa começa a ir pro humor, né, a gente tem visto as pessoas fazendo piada com coaching o tempo todo, assim. E é uma coisa que às vezes eu até brinco, eu falo assim, eu sou coach, igual todo mundo é, eu também levo isso pro lado do humor hoje em dia pra falar que eu sou coach algumas vezes, dependendo da situação. Porque eu acho que a coisa, quando ela vai pro humor, ela já tá num nível muito exagerado. Então houve um exagero, assim, uma popularização do coach que, sinceramente, eu não sei de onde veio. Eu não sei se também por questões de ser mais fácil você tirar uma certificação e coaching do que você fazer um curso universitário, por exemplo. Mas eu acho que é uma questão, assim, de época, talvez, porque a gente teve uma época, um boom de consultores também, que às vezes não tinham certificações de mentorias e tal. E agora estão sendo os coachings, né? E aí as pessoas que fazem um trabalho sério, que passaram por certificações muito sérias, a própria certificação do coaching, ela não é uma certificação barata. Ela é uma certificação cara. E os processos também são caros, mas não é uma chave mágica, não é milagre. Você não vai mudar totalmente o seu cliente. Ele precisa estar disposto a passar pelo processo. Ele precisa não estar em sofrimento. Isso é uma linha muito tênue que o coach precisa aprender para poder desenvolver um trabalho sério, porque muitas vezes o trabalho nem vai para frente, porque a pessoa às vezes não dá conta do trabalho de coach, porque tá achando que vai resolver no coach questões que são de ordem psicológica, né? E aí isso é muito complicado, que entra nessa questão que eu já citei antes. Mas, assim, é absurdo o que a gente escuta dizer, como se fosse mágico o alcance de metas e o alcance de objetivos, e muitas vezes não é. Como se o sucesso, assim, fosse simplesmente você passar por um processo de coaching e você vai ter o sucesso absoluto, vai se tornar rico, bem-sucedido, famoso. A gente tem visto muitos absurdos mesmo, assim. Essa aí, pro tratamento de câncer, eu nunca tinha ouvido falar. Mas essa popularização, eu acho que a facilidade que a gente tem com as redes sociais, dessa divulgação, então o profissional autônomo tá ali, ele aprendeu algumas coisas sobre coach, ele acha que ele sabe algumas coisas e às vezes são recortes de várias coisas, da administração, da psicologia, psicologia, da neurociência. E aí ele faz esse monte de recorte e acha que é capaz de ajudar um sujeito a se desenvolver. O coach, ele é muito específico, ele tá ali pra meta, pra objetivo, e ele tem que ser específico. Ele não pode ser muito geral, senão você acaba se perdendo aí, vira um processo confuso mesmo. Mas, sinceramente, assim, de onde que exatamente veio essa popularização, essa divulgação de coaching pra tudo, eu não sei, assim, mas que eu já ouvi dizer que tem coach de emagrecimento e tal, que aí ele chega e pesa a pessoa ali na sessão de coaching e tal. Eu não acredito nisso. Pode ser que tem gente que faça isso de uma forma séria, tem alguma metodologia mais nova que vá trabalhar isso especificamente, coach de emagrecimento e tal, mas eu, como psicóloga, que eu já estudei de coaching, sinceramente, eu não acredito que seja funcional, coisa que realmente séria e tudo mais, não sei, né? Mas a gente também não pode generalizar as coisas assim. Também sair fazendo apontamentos de que tudo não pode ser eficaz e tal. Eu acho que a gente tem que olhar muito bem na hora que a gente vai entrar para um processo de coaching, de onde vem essa formação desse coaching, que tipo de clientes ele já teve, porque postar conteúdo, gente, vocês que estão aí fazendo podcast, né, que estão nessa área, que tem contato com rede social, vocês sabem quanto tem muitos conteúdos vazios aí, então a gente tem que tomar muito esse cuidado, não só pro coaching, mas que tipo de profissional a gente tá contratando pra tudo, até do próprio psicólogo, se tem registro no conselho, se não tem. Isso é um assunto muito sério, porque quando a gente fala de desenvolvimento, ainda que seja pra atingir uma meta profissional, que pode ser uma coisa mais pontual, assim, a gente vai falar ali do nosso pessoal. Então, tem que ter um cuidado muito grande com que tipo de escuta a gente tá fazendo. Cuidado para não fazer esse juízo de valor e sugestionamentos e apontamentos ao outro que podem ter consequências muito sérias. O que eu vejo por aqui, eu não sei se é em todo lugar do Brasil. Como eu trabalhei muito em escritório fechado, com essas coisas de administração, não que eu já tenha ouvido isso no meu escritório, mas eu já vi já relatos de pessoas falando. Por exemplo, o chefe X ou o dono da empresa se diz ser um coach, só porque ele tá ali como uma posição superior para conseguir certos números dos funcionários. Então ele se diz coach para atingir a meta da empresa. Eu acho que um dos fatores desse crescimento das pessoas ficarem dizendo que é coach, ou uma zoeira, assim, generalizada que saiu da internet, pode ter vindo até desse ambiente de trabalho, assim, empresarial. Porque eu sei que muitas empresas, assim, grandes, exigem números exorbitantes pra atingirem essas metas. Então, pode ser, assim, que um dos motivos desse coach, que é mais voltado pra área empresarial, tenha vindo essa zoeira, assim, desse lado, por causa disso, dos chefes e das pessoas quererem atingir esses números exorbitantes e pensar que coach é só porque ele tá ali meio que fazendo a mentoria dos funcionários ou das pessoas ali em volta, pra elas quererem atingir aquele número, mas não necessariamente pra elas melhorarem, mas para as outras pessoas que estão em cargos mais importantes melhorarem e passarem os resultados. E uma das coisas que você disse é que, assim, coach não é bem um psicólogo, mas na metodologia do coaching, dependendo do estudo, envolve, assim, algum fator da psicologia pra entender esse lado das pessoas de querer atingir os objetivos e as metas que elas passam para vocês? Então, Rod, uma coisa que você falou que é legal, de onde pode ter surgido, e faz todo sentido, que é a gente desconstruir mesmo esses termos do inglês. Porque coaching em inglês é treinamento, e o coach é o treinador. Então, acho que tem mesmo uma apropriação aí do termo em inglês. As pessoas trazem a palavra do inglês para se dizerem coach. Mas, na verdade, o coaching que eu aprendi a fazer, que eu estudei, que eu tirei essa minha certificação, é uma metodologia e o coach é o profissional que aplica esse processo. Então, a gente tem que deixar isso bem marcado e que esse processo sério do coaching, ele exige uma certificação. Então, não é porque eu sou chefe, estou trabalhando com pessoas, estou num cargo de liderança e o meu objetivo é treinar pessoas, eu posso falar que eu faço coaching. Eu acho isso errado, não é bem assim. O psicólogo, ele não faz, se ele quiser, ele vai buscar uma formação de coaching fora do diploma universitário, fora do que a gente aprende na faculdade. Eu sinto que quando eu estou trabalhando num processo de coaching, a escuta que eu tenho como psicóloga me ajuda muito, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar muito atenta para não levar questionamentos ou para não fazer surgir algumas questões que são da ordem psicológica, porque a gente tem que fazer essa separação também, senão a gente começa ali uma miscelânea de assuntos e de demandas que não vai dar certo. A gente vai misturar trabalho aí, a gente vai misturar metodologias e processos que devem ser feitos separadamente. Isso é na minha opinião. É uma questão mesmo assim de processos, né, de serviços diferentes, mas eu sinto que como psicóloga, a minha escuta realmente ajuda. Quando a gente está fazendo a formação e tirando a certificação de coaching, a gente vê algumas coisas dentro da motivação, de valores, de necessidades. Então, a gente está pensando nesse desenvolvimento humano, mas é de uma ordem muito superficial. Mas onde eu fiz a minha formação, me lembro da minha treinadora falar isso. Também tinha formação em psicologia, mas ela já não atuava como psicóloga há mais tempo. Ela estava só mesmo aí nesse treinamento e na certificação de coaches. E aí eu lembro muito, muito bem o grupo que eu tava. A gente começou a fazer esses questionamentos, porque entre a formação tinham psicólogos, tinham engenheiros, tinham educadores físicos, tinha gente de várias áreas, assim. E a gente começou a levantar esses questionamentos, porque já existiam essas discussões. Eu fiz a minha formação em 2017, já tinham essas discussões sobre o trabalho do psicólogo, sobre o trabalho do coach. E aí ela foi muito clara, assim, ela pontuou muito abertamente, falando que o trabalho do coach não é o trabalho do psicólogo e vice-versa, né? Que o psicólogo também não pode se autodenominar coach porque ele tem um diploma de psicologia e tá atuando aí no desenvolvimento de pessoas, são trabalhos diferentes. E aí a gente começou nessa discussão, assim, porque uma das coisas que ela levantou foi que dos coaches que já tinha feito, às vezes as empresas contratam processos de coaching para os funcionários. E aí, às vezes o funcionário não tá num momento bom e tá passando por um momento complicado, a empresa tá pagando, né? E aí o coach se vê obrigado a terminar o processo ali com aquele coach, porque a empresa está pagando. Mas se ele não está em condições psicológicas de continuar o processo, é uma questão de ordem ética realmente o coach finalizar esse processo e realmente levar isso para a empresa e tal, sem expor, obviamente, aquele funcionário, mas tem que fazer essa intermediação aí, sabe? A gente não pode obrigar ninguém a ficar, mesmo que seja um terceiro pagando esse processo, não seja de ordem individual mesmo, o sujeito procura aquele processo de coaching e tal. Eu lembro muito bem, assim, dela colocar isso muito abertamente e de alguns colegas, assim, engenheiros aí, perguntando, falando, ah, como é que eu vou saber se realmente uma pessoa tá em sofrimento psíquico e a demanda dela não é do coaching, é da psicologia, é de um desenvolvimento, né, assim, humano, psíquico e tal, que ela precisa, a demanda seja psíquica. Uma das coisas que ela falou foi que provavelmente o processo vai dar travadas aí, o processo não fluir, e aí essa escuta ativa de entender como que o sujeito realmente está se sentindo. Todo final de sessão do coaching a gente tem que pedir um feedback, escutar esse feedback do nosso cliente para saber como que esse processo está andando. E aí fazer a avaliação desse processo para saber mesmo se necessita fazer um encaminhamento para o psicólogo ou se esse sujeito vai dar conta de continuar e se a demanda dele realmente pode ser trabalhada dentro do coaching. Sobre essa questão, né, dos processos individuais do coaching, eu fiz coaching com a Layla há quase 10 anos atrás. Foi no período que eu estava fazendo minha faculdade de publicidade e propaganda. E eu percebo como que realmente o coaching não é um milagre que vai mudar a sua carreira, vai fazer você ser o líder naquela área e vai vencer todos os obstáculos. Quando eu fiz o coaching, eu vivi um momento em que eu estava muito confuso sobre o que eu queria para minha carreira. Então, naquela época, eu fiz o coaching de forma séria, só que eu acabei não aplicando o que eu vinha fazendo no coach, porque eu ainda estava confuso do que eu queria. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a Layla fala, da pessoa às vezes não estar preparada para fazer o coaching e mesmo assim continuar fazendo porque a pessoa acredita que aquilo vai mudar a vida dela. Realmente, essa maturidade individual da pessoa para ela poder entender os processos do coach é muito importante para que ela consiga ter bons resultados com o coach. E eu queria entender um pouco sobre essas diferenças, né? Se existe coaching individual, coaching coletivo, porque eu cheguei a ter na minha vida duas experiências com coach. Teve essa com a Layla há quase 10 anos atrás, quando eu estava prestes a concluir meu curso de publicidade e propaganda. E posteriormente, quando eu fiz a minha pós-graduação em fotografia contemporânea, eu tive uma disciplina que era voltada para coaching, que chamava planejamento de carreira. E aí a minha professora nessa pós, ela era coach e aí ela deu pra gente algumas ferramentas lá sobre planejamento de carreira mesmo. E ela enfatizava que ela atuava como coach. E se a a gente quisesse um acompanhamento mais sério e mais profundo, aí a gente, no caso, poderia contratá-la para ter serviço por fora. Porque ela enfatizou que para cada pessoa ela teria que ter uma atenção diferente do que ela poderia dar em sala de aula. Aí eu queria saber se você também atua dessa forma, Lela, tanto de forma coletiva, mas que aí faz um trabalho, digamos assim, que mais raso, e posteriormente de forma individual, né, trabalhando com cada cliente dentro das limitações e atenções que ele precisa ter conforme as necessidades desse cliente. O que vai diferenciar é se a pessoa ela faz o life coach ou se ele faz coach executivo. Eu aprendi, o que eu estudei foi o life coach. É um processo realmente individual, porque a pessoa pensa naquela meta que ela quer atingir de acordo com as necessidades dela daquele momento. E é uma projeção, assim, também para o futuro. É um processo, uma metodologia que ela aprende, que ela pode ir aplicando depois até sozinha, assim. A pessoa aprende a fazer plano de ação, a traçar estratégias, a ver oportunidades. Um ponto que é muito importante a gente acordar, que o objetivo da gente como coach não é fazer aquele coachee ficar viciado no processo e precisar da gente sempre que ele quiser, tiver um projeto ou alguma meta diferente que ele queira alcançar, né, um objetivo novo, que ele aprenda essa metodologia e ele consiga aplicar. E eu, antes de fazer a formação, também passei pelo processo de coaching para entender como é que era, e hoje eu me pego, assim, eu sou uma pessoa muito mais organizada, consegui desenvolver planejamento na minha vida, assim, pelos planos de ação que a gente faz nas sessões. Tenho uma visão, acho que muito mais clara do perfil que eu tenho comportamental hoje. Essa forma das pessoas aplicarem e usarem o coaching, se é em grupo ou se é individual, eu uso a metodologia individual. O que eu acho legal é, às vezes, a gente pode sim aplicar uma ferramenta em grupo. Quando a gente faz oficina, workshop, e aí a gente realmente pode usar uma ferramenta de coaching de uma forma que a gente vai fazer a abordagem, a análise dessa ferramenta em grupo. Agora, quem faz o life executivo, eu não sei se está autorizado a fazer isso de forma grupal para atingir uma meta, um objetivo daquela organização, daquela corporação, daquela empresa. Mas, até onde eu sei, quando eu fiz a minha formação, que essa minha treinadora também era coach executivo, eu me recordo muito bem dela falando dos processos individuais que ela fazia dentro da empresa. Então, ela trabalhava ali com o líder, com os liderados, podia ser para um alinhamento de tarefas ou um alinhamento de perfil, realocação de vaga, essas coisas assim. Mas se existe alguma coisa que pode contar contra um coach executivo fazer isso de forma grupal, realmente não posso apontar que eu não faço coach executivo, eu trabalho dessa forma. Eu fiz o life coach e aí eu trabalho de forma individual ou usando uma ferramenta ou outra, numa oficina ou no workshop, não num processo de coaching. Eu nunca fiz um processo de coaching inteiro com um grupo. Essa é a minha experiência. Eu ia questionar uma coisa assim, uma pessoa, quando ela procura você pra coaching pessoal, ela tem que ter uma evolução pra ela parar de fazer as sessões, ou senão ela pode fazer uma sessão e depois de um tempo ela voltar a fazer de novo pra ver se teve uma melhoria da primeira sessão que ela teve ou não? É o seguinte, o processo de coaching, ele tem início, meio e fim. Ele acontece aí por volta de 10 sessões. Ele começa com o assessment, que é um teste que a gente faz, um mapeamento de competências. E a partir disso daí, a gente vai fazer essa devolutiva desse assessment para essa pessoa. E aí, a partir disso, a gente vai ajudando ela a pensar no objetivo ou na meta que ela quer alcançar naquele processo. O que acontece é que a pessoa pode bater a meta dela antes de chegar ao final das 10 sessões. Às vezes ela já está ali mais organizada, já está vindo num caminho e não está sabendo dizer sobre, sem saber, fez uso de alguma estratégia, né? E aí ela já está quase alcançando aquilo que ela quer. E aí pode acontecer dela alcançar antes do final das 10 sessões. Pode acontecer da pessoa começar o trabalho e realmente ver que aquilo ali não faz sentido para ela. Ou a gente até entender que a demanda é psicológica, precisa de um encaminhamento, que o trabalho não tem que ser dentro de um processo de coaching. E aí tem que encerrar o processo, essas coisas acontecem. Só que tudo é combinado e eu acho que tem que ser bem falado na primeira sessão. A primeira sessão que a gente faz é para desconstruir o que é e o que não é coaching, e aí sim a pessoa vai decidir se ela quer começar o processo ou não. Tem que ter esse contato pessoal para os dois se conhecerem, tem que ter mesmo ali uma empatia, né? O cliente tem que sentir segurança e tem que se sentir disposto a começar o trabalho com aquele profissional. Eu acho isso é para qualquer trabalho de desenvolvimento. Tem que ter esse pré-requisito aí, tem que rolar uma empatia entre cliente e profissional, senão o processo não vai para frente, né? E aí, ao desenrolar, o coach tem que ficar muito atento a isso, assim, se o cliente pode estar perto de bater a meta dele, cumprir os objetivos ou não. E o que acontece muito também pode ser que, ao final das 10 sessões, a pessoa ainda não tenha atingido a meta dela, assim, de bater o martelo. Ela pode estar muito próxima de alcançar o que ela quer, mas ela ainda não alcançou 100%. O que pode acontecer é ela conseguir realizar o que ela quer sozinha, logo depois, assim, da finalização do processo, né? Porque a gente tem que entender que nosso papel ali é como um facilitador. A responsabilidade por todo o processo é do cliente, né? É do coach. Por isso que a gente não pode sugestionar, nem livro não é legal a gente ficar indicando, ou algumas bibliografias de alguma coisa, não é legal a gente indicar, porque a pessoa tem que encontrar por ela mesma, até para ela conseguir seguir naquilo ali e as coisas começarem a fazer sentido para ela e por ela. Então ela tem que fazer essa busca. É uma busca ativa, às vezes, de informações mesmo, dependendo do que ela quer alcançar, de oportunidades, de criar novas estratégias que ela tem que fazer. É uma jornada, é a construção de um caminho. Então, a pessoa tem que fazer isso de forma autônoma. A gente tá ali para facilitar, mas a gente não tá ali para barrar, a gente não tá ali para arrumar justificativas, fazer apontamentos, né? Então, depende muito mais do coach do que do coach. A gente tá ali como facilitador. Mas é óbvio, né, gente, que a gente tá falando isso, mas a gente também não vai deixar a pessoa se colocar em risco. A gente tem ferramentas que vão ver se a meta dela é coerente, se é uma meta possível, se é uma meta saudável. A gente tá vendo aí esses absurdos que estão acontecendo. Os adoecimentos, aí as pessoas confundindo um trabalho dentro de saúde mental com coaching, enfim. A gente tem responsabilidade nesse processo, sim, mas o desenrolar essa jornada, ela é trilhada mesmo pelo coaching. Foi bom você ter falado sobre essa confusão que as pessoas fazem entre procurar um coach ou fazer terapia, porque o que eu costumo ver, tanto na internet ou até mesmo com amigos pessoais, é essa confusão que as pessoas fazem. Primeiro que ainda a gente vive numa sociedade que tem muito preconceito com o que é terapia. Infelizmente, nossa sociedade acha que só quem é doido que tem que fazer terapia. Isso é um equívoco imenso. E aí eu percebo pessoas assim no meu convívio que querem fazer coach e pra elas parece que o coach vai ser meio que uma terapia, porque pelo que eu tô vendo, você disse que são apenas 10 sessões. E aí você pode encerrar antes, caso o cliente tenha sucesso, ou estender um pouco mais, dependendo do ponto que você chegou com o cliente. Mas eu percebo algumas pessoas que elas vão fazer coach, só que quando elas começam esse processo, ou pelo menos quando elas têm interesse em fazer esse processo, não é muito pensando no aspecto profissional que elas querem atingir. É mais pensando no momento da vida que elas estão vivendo e querem resolver. E aí elas focam mais no coach do que numa terapia, que eu acredito que seria mais eficiente. É possível, assim, a pessoa conseguir sozinha identificar o que ela precisa realmente no momento? Porque eu acho que esse boom de coach confundiu muitas pessoas. Uma coisa é você realmente querer se tornar um profissional melhor e buscar ferramentas para isso. E outra muito diferente é você fazer uma terapia para tratar questões pessoais que você vai levar muito mais que 10 sessões para poder resolver. E aí, as pessoas, eu acho que elas têm confundido muito exatamente isso. O coaching do terapeuta. Então, Saulo, a minha experiência, eu já tive, sim, clientes que foram indicados para o processo de coaching, assim, que conheciam o meu trabalho. E aí, nesse primeiro contato com eles, pessoal, né, no primeiro encontro, quando eu expliquei o processo e tal, a pessoa ficou um pouco receosa e falou, ai, não era bem isso que eu pensava que era o coaching. Porque, às vezes, as pessoas não sabem também pela falta de informação, não sabem bem como funciona a terapia, né, qual que é o trabalho do psicólogo e qual que é o trabalho do coach. E aí já aconteceu uma vez, eu lembro muito bem, assim, um cliente que chegou, a expectativa dele era realmente fazer um trabalho aí que ele achou que o coaching podia ser pontual e podia ajudar ele nas questões emocionais, que são diferentes de pessoais, que eu posso ter uma meta pessoal, mas, né, é diferente de uma demanda emocional. E ele achou que esse poderia ser o tipo de trabalho. E a gente conseguiu desconstruir isso, ele não continuou o processo. Eu lembro que eu até passei alguns contatos, assim, de alguns psicólogos para ele, que ele estava em busca. Se ele foi em busca de uma terapia ou não foi, eu não sei. Mas já teve também cliente que chegou querendo fazer um processo de coaching, achando que o processo de coaching seria o caminho, mas aí eu consegui perceber que não era. Pela conversa, pelo tipo de coisas que talvez ele estava pensando em alcançar, em desenvolver. E aí, quando a gente tem a certificação do coaching, a gente também consegue identificar que aquilo não é da nossa competência, sabe? Então, isso é muito importante a gente observar, e pode acontecer no primeiro encontro, ou nos primeiros encontros também, né? A pessoa pode perceber sim sozinha quando a gente explica muito bem o trabalho, que é esse momento que a gente está falando aqui, esse atingimento de metas, objetivos, com início, meio e fim, tem sim um fechamento, e aí ela pode decidir, né, se é uma escolha dela mesmo, ou a gente também, com a competência que a gente teve na formação de coaching, a gente consegue perceber se é uma demanda que a gente dá conta de atender, né, uma questão que pode ser trabalhada e desenvolvida no coaching ou não. Nunca vi uma pessoa assim que tenha chegado e tenha feito essa desconstrução sozinho, não. Esse cliente, um a gente chegou juntos, o outro eu consegui identificar. Mas eu acho que se a pessoa tiver informação e tiver assim, essa consciência da importância da gente procurar um trabalho sério e tudo, eu acho que ela pode sim identificar e até escolher o que ela quer, né? Laila, eu tô achando o papo muito bom, mas pra mim a nossa conversa é um pouco ainda no mundo das ideias. Você consegue nos dar um exemplo prático do que seria esse processo do coaching e aí o cliente ter uma necessidade específica e você conseguir com ele chegar nesse objetivo? Você tem algum exemplo, às vezes até real, de sucesso assim, do seu processo de coaching com alguém que chegou lá com um problema específico e você conseguiu resolver esse problema, não sei nem se a palavra correta é resolver, mas que vocês chegaram no final com um resultado positivo dentro da sua proposta de coaching para esse cliente? Na verdade, eu não tô ali para resolver os problemas, né? A pessoa que vai em busca de um desenvolvimento, de competências e às vezes em busca de estratégias para realizar o que ela quer. Aí eu acho que a gente também consegue deixar isso mais claro. Posso falar aqui o caso de uma coachee que ela não fez as 10 sessões, não chegou às 10 sessões, mas ela tava se sentindo muito perdida, assim, para voltar pro mercado de trabalho. Ela foi mãe recentemente e aí ela tava sem saber, assim, tava em dúvida de como voltar pro mercado, se ela realmente queria voltar, se esse era o melhor caminho a ser seguido nesse momento da vida dela e tal. E aí, ao longo das sessões, assim, a gente foi trabalhando algumas ferramentas, primeiro, assim, desse mapeamento das competências, e depois a gente foi pensando, assim, quais eram os objetivos dela de vida, né, dentro de propósito, dentro da missão que ela queria ter ao longo da vida dela, e foi trazendo isso mais pro momento presente. Ela conseguiu identificar. O processo de coaching, ele é todo feito através de perguntas. Eu tenho uma supervisora de coaching que ela fala muito isso. A gente não sabe nada e a gente não sabe mesmo. A gente não precisa entender daquela área de atuação daquela pessoa, do que ela faz. A gente não precisa ter essa competência técnica, porque a gente tem que partir do princípio que a gente não sabe nada e a gente tem que perguntar tudo. Durante as sessões, assim, eu fui perguntando para essa coachee sobre a profissão dela, sobre as atividades profissionais que ela já tinha exercido, e aí em algum momento ela se deu conta que ela tinha uma atividade, não um problema, mas ela teve coisas mal resolvidas, assim, no último trabalho, e que ainda incomodavam ela, assim, que estava sendo um motivo de muito incômodo e que estava fazendo com que ela não se posicionasse, talvez não assumisse mesmo a ocupação que ela queria assumir naquele momento. Eu lembro dela falar assim: nossa, como que eu nunca pensei nisso? Porque às vezes tem coisas que estão às voltas com a gente ali, mas a gente não tá sabendo nem colocar em palavras. E aí o nosso trabalho é exatamente esse, através desses questionamentos, das perguntas às vezes mais certas, mais incisivas, assim, de fazer com que a pessoa chegue nessa própria elaboração. E aí ela conseguiu pensar sobre essa última ocupação, e aí ela criou estratégias, assim, para a elaboração desse incômodo, que não era de ordem emocional, era de ordem prática mesmo, que exigiu também dela um posicionamento melhor com a pessoa ali que ela tinha tido problema e passou ali por problemas de comunicação, e ela conseguiu dar continuidade, assim, e voltar à preocupação que ela tinha profissional, e ela conseguiu mesmo com a maternidade. Então, assim, uma coisa que ela chegou no início pensando que talvez ela não conseguiria voltar a trabalhar, porque ela tinha um filho pequeno e tal, ela foi vendo que não era bem isso a questão dela, que ela queria, assim, ela tinha um desejo de voltar a trabalhar, e que o problema realmente ali, o que estava bloqueando ela naquele momento, era uma outra questão, e ela conseguiu ver isso e conseguiu voltar. Esse é um caso que foi, assim, super bem sucedido, e ela não precisou passar pelas 10 sessões. Vou contar uma outra história também que aconteceu, de uma pessoa que queria trocar de emprego. Ela chegou já com essa questão, já estava muito bem certo na cabeça dela, manteve isso, a gente fez as ferramentas de validação de meta e ela manteve isso. Ela chegou ao final das 10 sessões, ela evoluiu muito durante o processo dela, na forma de se comunicar do trabalho, de se colocar, de se mostrar durante o trabalho, de entender quais eram realmente as necessidades profissionais que ele tinha naquele momento, o o que ele pensava nele como um profissional, como que as questões pessoais, de histórico da família e dele de trabalho também estavam atravessando aqui esse momento da vida dele. Ele terminou as 10 sessões com uma visão completamente diferente que ele tinha de si mesmo sobre o trabalho, desenvolveu bastante autoconhecimento durante o processo, né? Não sobre o processo, mas durante o processo. Mas ele chegou ao final das 10 sessões e ele não trocou de emprego. Mas ele já estava muito mais, assim, muito mais seguro, muito mais consciente das coisas que ele gostaria, que ele quer atingir como profissional. E foi um processo muito bem sucedido, assim, que no final eu lembro dele falar, assim, dele se surpreender. Ele falava assim, eu não sabia que o seu trabalho era tão legal. E, na verdade, o trabalho vai ser muito legal e vai fazer muito sentido a partir do momento que a pessoa se disponibiliza também a isso. O crédito, como eu disse, é muito mais do coach do que da gente mesmo, mas o coaching possibilita isso, assim. Foi muito interessante ver a forma como que ele mudou a visão de si mesmo como profissional, que era a meta que ele chegou desde o início. Não trocou de emprego, mas ao final ele saiu muito satisfeito, assim, e eu soube recentemente que ele acabou se desligando desse emprego, mas aí não foi uma coisa também que aconteceu por acaso, de supetão, ele se planejou para fazer isso, porque realmente já não fazia mais parte ali do que ele queria para aquele momento de vida dele mesmo. Foram dois casos, assim, que eu acho que pode exemplificar. Agora, Saulo, uma coisa que você comentou, que eu acho que pode ser muito interessante, que eu desenvolvo com os alunos lá do programa onde eu trabalho, que é esse início de carreira, você dá ferramentas para a pessoa desenhar a própria carreira, porque o coaching, ele é estratégico. Ele ajuda a gente na maximização, assim, de performance mesmo. Quando a gente está no início de carreira, a gente está muito perdido, a gente não sabe direito o que a gente quer, para onde que a gente vai. Isso aí pode dar realmente uma orientada mesmo aí nesse início da carreira, de trazer essa visão para a pessoa, muito clara do que ela quer conquistar ao longo da vida profissional dela. Tem tido resultados muito bons com isso, tanto dentro do programa, mas já fiz esse processo individual também, em consultório, e foi muito bem sucedido. A pessoa chegou sem saber se era o curso mesmo que ela queria fazer, se ela continuava na engenharia, se ela ia para uma outra área, se ela procurava um emprego numa multinacional, se ela tentava uma carreira autônoma. Foi muito eficaz o trabalho também. Foi uma pessoa que fez 10 sessões, saiu assim com uma visão completamente diferente, metas claras que ela gostaria de atingir no momento atual, mas também num futuro próximo, assim, do que ela pensa como carreira para a vida dela. Uma das coisas que eu ia perguntar era se acontece muito de um profissional procurar, ele estabelece as metas dele e procura o coaching para tentar atingir essas metas, mas só que durante o processo ele vê que aquela carreira ou aquela área que ele tá seguindo ou tentando alcançar as metas não é realmente aquilo que ele precisa para a vida, porque muitas vezes as pessoas estão num trabalho só porque querem ganhar a mais do que tá naquilo que realmente gosta, porque recebe um pouco a menos para atingir a meta. Eu queria saber se tem bastante pessoas que procuram com o interesse de conseguir atingir essas metas, mas só que no meio do processo ela vê que aquela carreira realmente não é para ela, que tá fazendo assim mais mal à saúde mental dela do que trazendo aquilo que ela realmente precisa. Ah, Rod, com certeza, porque o processo de coaching mesmo, ele é uma ferramenta que também ajuda no nosso autoconhecimento. Em alguns momentos a gente consegue identificar algumas insatisfações. E às vezes essas insatisfações, elas não vão ser por conta do chefe, por conta do mercado, por conta do trabalho. Aquela atuação às vezes não faz mais sentido pra gente. E eu tenho um exemplo pra contar disso, que eu tive um coach que chegou até mim pelo lugar onde ele trabalhava, sabe? Eles estavam querendo ajudar ele a se organizar melhor, planejar melhor as coisas, porque ele estava liderando uma equipe. E aí ele foi empenhado nisso, ele não sabia o que era coaching. A gente falou na primeira sessão, deixei muito claro pros líderes dele que talvez o trabalho poderia tomar outro rumo aí, porque a gente não tem como certificar que rumo realmente isso vai tomar. Quando a pessoa ela faz um coach executivo, sim, que tem ferramentas que vão ajudar nesse atingimento de metas corporativas. Mas nesse caso era para ajudar ele a desenvolver liderança, não era nenhuma meta específica assim, corporativa. Mas aí, quando ele chegou, a gente conversou, expliquei pra ele o que era coaching e tal. Ele começou, obviamente, fui falando muito mais questões do trabalho, mas aí foi um trabalho que não chegou até o final, porque ele decidiu que ele ia pedir demissão. Ele tomou coragem para fazer uma escolha. Ele falou que ele ia voltar a estudar e tal. Eu não sei realmente se isso aconteceu, mas ele pediu demissão de onde ele estava. E aí a gente não terminou as 10 sessões. Ele desistiu do emprego e viu que ele queria outras coisas. Isso pode acontecer sim, com certeza. A gente pode dar de cara aí com uma insatisfação que vai levar a gente a fazer escolhas diferentes. Pedir demissão do emprego, começar um novo curso, começar uma outra atuação profissional. Pode acontecer, com certeza. E é possível considerar que um processo de coach fracassou? Você fala assim, fracassou, o cliente perceber que ele não atingiu o que ele gostaria? Eu falo fracassou no sentido do cliente querer desistir do processo, ver que ah, não é coach que eu queria fazer, tchau. Ou então isso não é pra mim, então eu prefiro, sei lá, tentar outra coisa. Eu falo fracasso mais no sentido do coaching não dar certo pra aquela pessoa especificamente no que ela buscava pra carreira dela. Ah, eu acho que sim. Eu acho que pode acontecer. Eu não tenho um caso pra contar pra vocês disso, mas eu acho muito possível de acontecer. Até porque aí a pessoa vai sentindo o processo, vai vendo que aquilo ali não tem nada a ver com o que ela queria ou com o que ela gostaria naquele momento. Quando a gente estuda, a gente vê que isso pode acontecer. E aí é uma questão mesmo de interromper. A gente não vai obrigar a pessoa a ficar mais sessões porque ela pagou. A gente tem uma questão ética aí que a gente pode combinar com ela se realmente não estiver fazendo sentido. Como que vai ser acordado isso? Porque a gente tem uma despesa ali de tempo, às vezes até da locação do espaço, então essas coisas precisam ser acordadas sempre antes do início do processo. Eu vejo isso muito possível, acho que é uma questão muito coerente que você colocou, acho muito possível, porque às vezes os dois entram em acordo ali, começam o processo, mas durante, se a pessoa sentir que não faz sentido, que não tá sendo o que ela espera, o que ela gostaria, eu acho que pode interromper sim, sem problema nenhum. Eu acho que até deve interromper nesses casos. E uma coisa que eu vim aqui remoendo é que, voltando, né, pra questão do boom do coaching, hoje em dia a gente vê coaching em todo canto, especialmente nas redes sociais. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. E sempre tem, tipo, coaches motivacionais, profissionais que dão milhões de dicas pras pessoas vencerem na carreira, crescerem na vida, enfim. E o que eu percebo, basicamente, é que essas pessoas, elas parece que pegam livros de autoajuda aleatórios, pegam um monte de frases de efeito e jogam pro grande público e jura que isso é coaching. E eu fiquei pensando nisso que você falou, de vocês não direcionarem, não darem respostas prontas para os clientes, de vocês fazerem com que o cliente seja proativo e ele corra atrás dessas questões, seja de bibliografia, seja de tomada de decisões. E como que vocês lidam exatamente com isso? Porque, pelo que eu tô entendendo desse nosso papo, o coach, ele não trabalha com autoajuda. O objetivo não é esse, né? De você ficar dando frases de efeito pro seu cliente para que ele possa eventualmente tirar algum tipo de conclusão a partir disso. E é uma das coisas que eu acho bem problemática, assim, do que eu vejo em rede social dessas pessoas que se dizem coach, né? Ele joga uma frase lá, sei lá, uma coisa que eu vejo muito, que, por exemplo, grandes executivos acordam sempre 5 horas da manhã. De onde que tiraram essas grandes verdades, né? Então eu fico pensando muito nisso, sabe? Se essas pessoas que estão aí se dizendo coach, elas são mais, sei lá, pra palestrante motivacional do que coach mesmo. Só que acabam usando essa expressão de coach porque é uma expressão que se popularizou e aí qualquer um se acha no direito de usá-la pra se designar, né? Ah, eu sou coach, mas a pessoa às vezes não tem nenhuma formação nisso, ela não passa de um motivador, mas que sempre tá aí usando de máximas que você vê em qualquer canto. Muito legal você falar isso, porque a gente vê muitas pessoas fazendo isso que você tá falando, né? Repostando conteúdo, às vezes de algum livro, de alguma coisa. Na verdade, ele é só mesmo um palestrante, tá querendo fazer um treinamento, tá se autodenominando coaching. E aí é muito legal a gente pensar na motivação, porque a motivação ela é um processo interno. Então ele tem que começar a partir de mim. Então não adianta eu falar pra pessoa pra fazer alguma coisa, ou dizer alguma coisa pra ela, uma frase que seja, indicar um livro e falar, olha, toma que isso daqui vai mudar a sua vida. Porque o que funciona pra mim pode não funcionar pro outro. E muitas vezes não funciona. Então, nesse processo, a pessoa vai descobrindo aquilo que vai fazendo sentido pra ela e aquilo que ela quer. E aí, isso, quando a gente descobre o que a gente quer, isso vai trazer motivação. Porque aí vai fazer sentido com aquilo que eu estou escolhendo, com aquilo que eu acho que tem a ver comigo. O meu perfil, com os meus valores, com as minhas necessidades. Então, esse processo é interno. A partir do momento que eu tenho isso claro, é muito mais fácil de eu me motivar. A motivação é um processo de dentro para fora e não de fora para dentro. Isso é muito legal a gente pensar. Nossa, gente, eu lembro assim, quando eu fiz a formação, e aí eu não sei por onde lá na escola que eu fiz, que as pessoas divulgavam o nosso nome, alguma coisa assim. No dia seguinte, a quantidade de gente que queria me seguir no Instagram e tal, e eu acho que exatamente isso para aumentar o público, o número de seguidores, enfim. Nossa, é enlouquecedor, assim. E disse assim, de fazer stories o tempo todo, hein? Você já tomou seu café hoje, você acorda às 5 horas da manhã e tal. Porque cada pessoa é de um jeito, cada processo vai funcionar de uma forma para as pessoas. E o conceito que eu tenho de sucesso é diferente do conceito que o outro tem. Então, isso que você coloca de pessoas bem-sucedidas, né? Empresários de sucesso são os que acordam às 5 horas da manhã. Isso para mim pode não ser sucesso. Eu posso não querer ser uma empresária, eu posso escolher isso. E eu posso não produzir se eu acordo às 5 horas da manhã. E aí eu posso programar o meu dia, ser uma pessoa produtiva, acordando às 8, malhando de noite, ou fazendo exercício físico em algum outro horário, que não às 5 horas da manhã. E aí seguir essa cartela rígida do que é sucesso. Como se a gente não tivesse poder de escolha, capacidade para escolher aquilo que tem a ver com a gente, que faz sentido pra gente. E quando a gente escolhe o que não faz sentido, que vem pronto, como se fosse uma fórmula mágica, eu acredito que isso pode até permanecer durante um tempo. Mas será que isso vai ter continuidade? Será que isso vai continuar me motivando? Então, a motivação, ela é interna mesmo. Tem as queixas aí das frases prontas dos empresários que acordam às 5 da manhã e yes, we can. Esse processo de coaching, essa motivação, ela pode vir sim, mas ela é muito mais interna. Então, eu tenho que primeiro entender aquilo que pode me satisfazer e escolher dentro disso, e aí sim a motivação vem. Ela não vem de fora pra dentro. Uma das coisas que eu ficava muito em dúvida por conta desse boom de coaching no Instagram e nas redes sociais era se para ser coaching era necessário ter formação em psicologia ou se não era uma formação à parte, que não é só fazer faculdade de psicologia, sair e ser coaching de alguém. Porque o tanto de mensagem que essas pessoas que se dizem coaching da internet ficava espalhando deu a entender que coaching era meio que um psicólogo. Você chegava pra ele e falava tudo do que você sentia e tudo do que você queria pra ele montar ali meio que um roteiro pra você seguir na sua vida e chegar até aquilo que você quer. E conversando com você, eu vi que isso é uma coisa totalmente errada, totalmente nada a ver com o que é ser coaching. Acho que também com esse boom, muitas pessoas, igual vocês falaram, também quer se aproveitar para ganhar seguidores no Instagram, no YouTube ou em qualquer outro lugar por questão monetária em relação à riqueza deles, digamos assim. Então, para ficar meio que assim claro para mim, é que coaching, o coach que chega com a meta e vocês traçam diante das perguntas que vocês fazem, traçam meio que o monitoramento da personalidade dele, do que ele pode melhorar ou não para ele conseguir se estabilizar naquela área que ele tá querendo ir ou naquela meta que ele propôs ali pra ele atingir. E vocês que têm que ir lá ajudar a fazer isso. É isso mesmo. Na verdade, o processo, a gente usa algumas ferramentas que vão validar as metas, que vão ajudar a pessoa a escolher e traçar o caminho que ela quer. Não existe isso do que ela vai chegar. A gente vai montar aqui um quadro de horários, você vai acordar a tal hora. Se a pessoa sentir a necessidade que ela precisa montar um quadro de horários para ela, ótimo, mas a decisão é realmente do coach. A decisão não é do coach. Então, esse caminho, quem vai traçar é ela. A gente sempre como facilitador, mas a gente tem essas ferramentas que ajudam nesse planejamento estratégico para que a pessoa consiga atingir as metas e os objetivos que ela escolher. A gente também não vai ficar questionando aquela meta. A gente não vai ficar falando, oh, mas você tem certeza que essa vai ser sua meta? A gente tem ferramentas para validar, para a pessoa entender se essa meta é possível, se ela é alcançável e o que ela vai fazer para alcançar. E aí a gente vai acompanhar e ajudá-la, facilitar esse processo aí, vai apoiá-la, auxiliá-la durante esse caminho. Mas a gente não vai fazer nada por ela, nem essa definição do que ela deve fazer ou não fazer também. Entendendo que faz sentido que ela gostaria e por onde que ela quer começar e como que ela vai fazer isso ali no dia a dia dela. Eu achei esse bate-papo muito rico, porque a gente aprendeu muita coisa sobre coaching, que até mesmo eu que fiz há vários anos, eu esqueci ou até mesmo não tinha percebido naquele momento da minha vida. E uma das coisas eu acho que é a presença forte do inglês, né? Hoje a gente aprendeu aí que coaching é o processo, coach é a pessoa que faz, né? No caso, o profissional responsável pelo processo, e coachee é o cliente que vai atrás dessa pessoa pra ajudá-la na carreira. Tem mais algumas expressões em inglês, Laila, que vocês usam dentro desse universo do coaching, que seria bacana da gente compartilhar com as pessoas, explicando, né, o que essas expressões significam? Saulo, eu acho que são essas mesmo, assim, é a gente entender que coaching é a metodologia, né, o processo, coach o profissional, igual você disse, e coaching é o cliente. As pessoas vão em busca de um processo de coaching, que vai passar pelo processo é o coaching, quem vai facilitar é o coach. Coaching não significa treinamento e coach não é o treinador. Essa tradução não é ao pé da letra. Eu acho que essa é o mais importante da gente saber, são as principais expressões, assim, que geram uma confusão na cabeça das pessoas. E Laila, sabendo que coaching é algo sério e que tem profissionais aí bacanas pra se trabalhar, você teria alguma dica pra dar pros nossos ouvintes de como procurar um coach pra eles poderem buscar esses serviços? Se tem algum tipo de ferramenta, algum site que tem lá, sei lá, uma lista de coaches mostrando onde esses coaches existem? Ou se a pessoa vai ter que fazer mesmo uma busca minuciosa, olhando currículo, olhando clientes? Como que é pra uma pessoa leiga que nunca correu atrás de coach e tem esse interesse? Como que ela pode fazer pra ela poder entrar em contato com um profissional para começar esse processo de coaching? Uma dica boa é a pessoa entrar e procurar saber qual foi a formação que esse coach fez, aonde ele fez essa formação, procurar informações sobre essa escola, se são escolas sérias, se são escolas certificadas, e aí também saber há quanto tempo que esse coach atua, se possível, conversar com alguém que já passou por aquele processo, com aquela pessoa, também é legal, quanto tempo essa pessoa já está atuando, e geralmente, quem já atua há muitos anos na área de coaching, faz várias certificações, existem certificações fora também, internacionais, que são muito importantes. Tem muita gente séria fazendo coaching, estudando e se dedicando a esse campo. Tem trabalhos muito interessantes, pessoas muito competentes e trabalhos com resultados muito eficazes. Mas a gente tem que saber com quem que a gente está lidando. Uma forma é essa, se possível, olhar esse currículo mesmo e ir para um primeiro encontro e conversar pessoalmente com essa pessoa, entender o caminho dela, perguntar o que achar que deve perguntar, e aí depois sim, decidir ou não, se faz o processo ou se não faz. Acho que o caminho é por aí. Laila, muito obrigado por ter participado conosco hoje do nosso bate-papo. Eu acho que ele foi muito rico. Muita gente que não conhecia coach, que tinha até mesmo preconceito com coach, hoje pôde perceber como que essa é uma área muito rica, muito importante para quem quer ir uma guinada diferente na carreira, mas que infelizmente carrega hoje em dia um estigma grande devido a várias pessoas não tão boas profissionais que têm aparecido nas redes sociais, em outros meios, vendendo esse pseudo coach que, pelo que a gente conversou, que hoje não é realmente o coach da forma com que ele foi concebido. Eu fiquei muito grato pelo nosso bate-papo, acho que foi muito enriquecedor, e você pode ficar à vontade para poder deixar uma mensagem para os nossos seguidores, também deixar as suas redes sociais. A Laila, como ela já disse, ela é terapeuta, trabalha com coaching. Nas redes sociais ela sempre posta dicas sobre como a gente pode realmente maximizar a nossa potencialidade como profissional. E vocês fiquem à vontade aí para poder segui-la, entrar em contato com ela também, porque a Laila é uma pessoa muito acessível e ela, assim como eu, é daqui de Belo Horizonte. Então, se alguém tiver algum interesse eventualmente de contratá-la, fica à vontade aí. É isso aí, eu só queria agradecer a oportunidade, eu espero que eu tenha passado uma mensagem clara. Às vezes é um pouco difícil de a gente colocar a nossa opinião, a gente sabe que existem discussões aí muito sérias entre a psicologia e o coaching. Eu, como psicóloga, me preocupo muito com isso, são questões de atravessamentos éticos que a gente tem que levar em conta. Eu tento passar isso de uma forma clara para que as pessoas que queiram passar por um processo de coaching façam um coaching de qualidade, com profissionais qualificados e que vão conseguir realmente ajudar e facilitar o processo com bastante competência. E disponibilizo, se alguém quiser conversar depois, me mandar um e-mail. Meu e-mail é lailacarlosramos@gmail.com. E eu também estou no Instagram, tento produzir alguns conteúdos aí que passem um pouco essa mensagem, que ajudem as pessoas nos seus processos de desenvolvimento pessoal quanto profissional. Meu Instagram é @lailacramos. A gente pode trocar ideia se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta e quiser mandar, a gente vai conversar. Aí vai batendo um papo e vai desconstruindo. Eu acho que é muito legal também a gente escutar um pouco de quem não conhece o processo, de quem está interessado, para a gente entender um pouco como que está o mercado, o que essas pessoas estão pensando sobre esse tipo de trabalho, até para a gente correr atrás e se qualificar mais e fazer uma entrega com muita ética e com muito cuidado a essas pessoas que estão procurando se desenvolver. Muito obrigada, nos vemos aí em outras oportunidades. E assim encerramos mais um Batendo o Cabelo com Rod Saulete. Não deixe de visitar o nosso site batendocabelo.draglixos.com.br e seguir nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, @bcrodsaulete com 2 L's. Aqui quem falou foi o Rod. E aqui é o Saulete. Até o próximo podcast.